no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Que Ouro Preto é uma cidade universitária famosa em todo o território nacional, todo mundo sabe. Mas será que as crianças ouro-pretanas têm dimensão da importância do município? Pensando nisso, o projeto Educação e Arte para Crianças foi criado. Ele tem como principal objetivo aumentar a interação entre a UFOP e a comunidade, principalmente crianças, que pensam em frequentar a faculdade um dia. Acontece no formato de aulas e oficinas que visam a melhoria do desenvolvimento escolar dos participantes. O projeto é de responsabilidade de Carlos Pereira, professor da Escola de Minas, e conta com o apoio de alunos. A Andrea, bolsista e estudante de engenharia de produção, conta como funciona a organização do local onde o projeto é realizado. Em relação ao projeto da cantaria, para iniciar ele, a gente começa adequando o espaço físico, fazendo limpeza, faxina no lugar e também preparando as aulas que a gente vai dar durante o período. Após isso, a gente faz as visitas nas escolas para convidar cada escola pública daqui de Ouro Preto a participar com 5 alunos de 10 anos de idade. As aulas e oficinas realizadas acontecem na própria universidade às terças e quintas-feiras, de manhã ou à tarde, respeitando o turno das crianças das escolas. Os temas abordados são os mais diversos. Além de conhecerem, através de uma aula introdutória, a realidade vivida pelas crianças integrantes do projeto, os alunos participantes trabalham com questões ambientais e também assuntos específicos, como paleontologia, por exemplo. Abigail e Andrea, ambas bolsistas do projeto, falam um pouco mais sobre as atividades realizadas. A primeira aula normalmente é uma aula de biografia, na qual tentamos conhecer a realidade socioeconômica das crianças. Depois disso, a gente tenta englobar bastante assuntos que pegam a vida das crianças no geral, como educação patrimonial, umas aulas para conhecer a UFOP e fazer as crianças entenderem que elas também podem um dia estudar aqui. Ainda com relação à aula patrimonial, de educação histórica e tudo isso, nós costumamos fazer uma visita guiada ao centro histórico, mostrando para elas um olhar mais consciente acerca do patrimônio que elas possuem morando aqui. Depois a gente também entra em assuntos que não estão relacionados tanto ao dia a dia das crianças, como aulas de ciência, drogas, horta, higiene, cuidados pessoais e até mesmo aulas como vulcão e paleontologia. Elas contam ainda que é possível ver uma nítida diferença nos participantes após a oficina. Até mesmo os pais já constataram que as crianças estão mais preocupadas com o meio ambiente. As bolsistas afirmam que não só as crianças aprendem com o projeto, mas elas também, já que conhecem uma outra realidade e assim entendem de maneira mais fácil a dar valor às pequenas coisas. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.